Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A Junta de Freguesia de Amora permite a todos os cidadãos trabalhar em prol da comunidade. É este trabalho que dá o mote ao Seixal Saudável de hoje. Em estúdio temos connosco o presidente da Junta de Freguesia de Amora, Manuel Araújo, para responder às questões de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. As juntas de freguesia, através da relação próxima que mantêm com os seus fregueses e com as instituições locais, constituem um importante meio promotor da saúde local. Aliás, a Junta de Freguesia da Amora, desde logo, assumiu a filosofia do projeto Seixal Saudável e tem sido, de facto, um parceiro fundamental na conquista por melhores condições de saúde no concelho. Eu começaria por perguntar que problemas de saúde na freguesia de Amora exigem neste momento uma resolução urgente. Bom, um dos maiores problemas na área da saúde que temos na nossa freguesia, que ao fim e ao cabo é um problema do concelho também, é a questão da falta de médicos de família. Portanto, numa freguesia com uma população de 50 mil habitantes, temos cerca de 20 mil habitantes que não têm médico de família, portanto, o que é de facto um problema grave que tarda em ser resolvido. A par disso também, o encerramento dos SAPs no concelho, em que concentrou, portanto, toda a urgência, portanto, no SAP de Amora, agravou mais a situação, porque de facto o SAP tem que dar resposta a todo o concelho e ainda uma parte do norte do concelho de Sesimbra, que se dirigem ao SAP de Amora, com a agravante de, no início de há coisa de um mês, portanto, os próprios horários deste SAP terem sido reduzidos, portanto, ao fim de semana e feriados, portanto, abre apenas às 10 da manhã e encerra às 16, o que, de facto, não dá minimamente resposta a situações de urgência. Nesta fase do ano, portanto, o inverno, em que são comuns, portanto, algumas epidemias, as gripes e isso tudo, vê-se que, de facto, o SAP não tem capacidade de resposta e há pessoas que se dirigem logo para o Hospital Garcia da Horta, que, como nós sabemos, como principal hospital aqui da região sul, portanto, da margem sul de Lisboa, também não dá resposta, portanto, a nível da urgência e mesmo das consultas, portanto, internas, portanto, não consegue dar a resposta. Isso diz-nos que, de facto, é um dos maiores problemas que temos aqui na nossa freguesia. O que é então preciso fazer nesta área? Bom, o que é preciso fazer começa desde logo para a colocação de mais médicos, portanto, e mesmo a nível de enfermeiros e pessoal auxiliar, portanto, que é necessário, portanto, neste centro de saúde, de forma que se possa vir a reduzir a lista de, portanto, moradores, portanto, de habitantes sem médico de família. Portanto, é urgente a colocação de novos médicos. Por outro lado, também, o alargamento do horário do SAP, portanto, terá que também ser visto, porque, de facto, não consegue dar resposta, portanto, é um horário muito reduzido mesmo. Depois, como a principal solução que viria, de facto, minorar, portanto, muito esta situação, tem a ver com a construção, com a necessidade, portanto, imperiosa da construção do Hospital do Seixal, que é, de facto, uma luta muito antiga da população, portanto, da Margem Sul. Não diz respeito só, de facto, ao concelho do Seixal, mas também à Almada e Sesimbra, portanto, necessitam, de facto, uma unidade deste tipo, que, de facto, como é sabido, portanto, o projeto encontra-se suspenso para análise. Continuamos a aguardar uma resposta. Que projetos prevê a Junta de Freguesia desenvolver no próximo ano? Essencialmente, continuar a desenvolver projetos que temos em mãos. Portanto, há um projeto que tem a ver com um estudo, portanto, com uma tese que um professor, portanto, universitário está a desenvolver na nossa freguesia, que tem a ver com a saúde mental, da qual, portanto, vamos conhecer os resultados ainda este ano. E depois temos que dar continuidade, porque não nos vamos ficar só pelos resultados do estudo. Portanto, depois tem que haver, de facto, um projeto que possa dar a resposta a muitos dos problemas que foram encontrados com esse inquérito que já foi feito. A par disso, temos outros projetos, não da autoria da Junta, mas que nós apoiamos muito. Portanto, também ainda na área da saúde mental, portanto, o CADEC, portanto, é um centro que nós apoiamos. A saúde oral também, portanto, temos alguns protocolos com algumas clínicas que fazem rastreios, portanto, nas escolas básicas, e, de facto, encaminham, portanto, especialmente aquelas crianças de famílias carenciadas que não conseguem ter acesso a esse tipo de saúde, tratamento. E o nosso serviço social também consegue dar resposta, portanto, a essas situações. Portanto, a par disso, portanto, estamos abertos a outras parcerias que nos possam ser propostas. Um cidadão que quer então colaborar convosco nesta área, o que é que deve fazer? Um cidadão que mostra de facto essa disponibilidade e que tenha de facto capacidades para poder cooperar nessa área deve dirigir-se à Junta, portanto, a pedir uma reunião, portanto, com o próprio Presidente ou com a nossa técnica na área social também, que normalmente encaminha, portanto. E estamos disponíveis, portanto, a todo o tipo de colaboração que nos possa surgir, quer de cidadãos, portanto, individuais, quer até mesmo de instituições, mesmo de clínicas privadas que queiram desenvolver alguma parceria, portanto, nós estamos completamente abertos a essa situação. Fica então o convite para os cidadãos intervirem na área social com o apoio da Junta de Freguesia de Amora. O Seixal Saudável regressa na próxima semana para falar sobre a doação de medula óssea. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.